306, controle, ajuste agora, 190 no 3. Desça para 4000, voe direto Duna, câmbio. Tan 3894, passa Duna, intercepta o localizador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895, Tan 3894. Chama a torre 11895, Tan 3894. Grato. Boa. Eco Victor, decolador 09. Chame o controle, 120 decimal 8, boa viagem. 208, como é que o Victor? Salvador, muito boa tarde, J3894. Estabilizou na LS, trem baixo travado. 3894, avistado, pouso autorizado na 10. Vento 130 graus 89. E pouso autorizado na 10. Poderia confirmar o vento? É 130 graus, 130 graus, 089, TAN 3894. Obrigado. O Tango Alfa Papá, chame Recife 125 ano. 125 ano, Papá. Salvador, o 355-219, pronto para apoio de estacionamento. É, 259, 290 autorizado, estacionamento pela tarde. Solo, é forte que eu viro tudo, boa tarde. Portugal 022, boa tarde, maintain. Stand by, if you please. Stand by, Portugal 022. O trip 5219 está autorizado, pushback é acionamento, chama quando para o táxi. Reportado para o táxi, 5219. Então, o Lima, Kilo Bravo, controle. Lima, Kilo Bravo, voe para a Duna, desça para 6000-1013. TAN 3894 no solo, ao 12. Libera a direita, 21 decimal 9, solo. Direita, 219, grato. Salvador, é o Santos 3567, 184 a bordo, 3 horas e 58 minutos de autonomia, alternando Campinas, pronto para ataque. Confirma sua alternativa? Alternativa é Campinas, da 3567. India Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1013. India Alfa, ponto de espera 1095, altímetro 1013, da 3567. Solo Salvador, muito boa tarde, JT 3894, de Brasília, agora de Brasília. 3894, prossegue via Alfa, mantém chamando da Juliette. Prossegue na Alfa, mantém antes da Juliette, da 3894. A 3894 vai ingressar via Juliette para o 8. Juliette para o box número 8 da 3894. Solo Salvador, o trip 5219, 45 a bordo, 3 horas. Então, Salvador, poderia confirmar para o 3597 do Salvador? Trip 5219, 45 a bordo, prossiga. 3 horas de trip de autonomia, alterna Montes Claros, passo para o táxi. Ciente, prossegue em frente em Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro marca 1013. De Alfa, ponto de espera 102.95, boa. 118.95, frequência da torre. 102.95, já não vai estar tirando. Salvador, o Tan 3567, pode esperar 610, pronto. Tan 3567, autorizado. A decolagem da 10, vento é 120 graus, 099. Autorizado a decolagem da pista 10, Tan 3567. Aquilo Bravo, acione a identificação. Contato radar, 43 milhas e meia para a Duna. Bravo, sim. Papá Romeu, Romeu, Covito, chame Recife, 125, 45. 2545, Romeu. Quilo Bravo, desça para 4.000 pés. Mark 3519, troca a ponte espera da 10 pronto. O trip 5219 tá pronto? Aqui, bom. Alinhar e manter 10, trip 5219. Alinhar e manter 10, 5219, aqui. Botão 3567, decolado aos 19, chame o controle, 120 decima 8. 208, obrigado, bom trabalho. Comente. Controle, boa noite, TAM 3567, passa 1500. Do 3567, controle, meu cordial contato radar, após 2000, voo em Elefa. Após 2000, Elefa, 3567, acendendo 380. Para, 297 autorizado, puxa o estacionamento, chama ataque. Chama ataque. Colagem da 10, vento 1-3, 0 grau, 099. Decolagem da 10, 589 da TIP. Estabilizado, Zupas. Ciente, reduza, cheque o trem de pouso e chame a torre. 1-1-8-9-5. Autorizado, pushback acionamento de ataque, 6259. Lembra 6259. Olá, Salvador, do 9238. 9238, prossiga. Informação Oscar, 360 para Confins. Prepara da El, Leda, Bridge, mantendo escuta, vai dar copa. 5219, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. 306, avistado, livre o pouso na 10, vento é 120 graus, 089. Livre o pouso no 0, 4206. Boa tarde, este é o Papa Tango Kilo Kilo Lima, acionado 0276. Papa Tango Kilo Kilo Lima, este é o controle Salvador. Operação visual, pista 107, chame para ingresso no corredor Interlagos. O ajuste 1013. Ciente, Kilo Kilo Lima. Tango Lima, Kilo Bravo, desça para 2000. Avião Lima, Kilo Bravo. Noite, 1904, sentido da Oscar, quando possível, autorização São Paulo, Guarulhos, ou 904. 940. 940. Dono 940, prepara da aula da Bridge. Mandei, me escuta agora da Copa, por gentileza. Aula da Bridge, cara. Oscar 022. Tá pronto, feedback para o lançamento, posição 04. Ready to copy, Oscar 022. Romeo 04 vai manter a posição e vai aguardar. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 350, runway 10. Book a departure, departure transition, after departure, turn left. It's called 5575 and perfect approach 120.8. Here's the destination, Lisboa, flight level 350, runway 10. Book a departure, depart transition, left start, call 5575. Departure frequency 120.8. Confirm, call 022. It's correct, sir. Come for pushback and setup. Call for push and start, call 022. Pushback, estacionamento, Gol 6014. Gol 6014 vai manter a posição e vai aguardar. Tem um número de aeronaves para ataque. Para o ataque, estacionar 63. É 259 com 162 a bordo. Tira autonomia, por favor. A alternativa é Galeão e 2:03:50. Contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera 112.95, altímetro marca 1013, tenha um bom voo. Índia Alfa, contorno 112.95, ponto de espera 1093, bom dia. Solo Salvador 4206, adicionado na 4206, prossegue de Alfa, funcionamento de Juliette. Boa. Tango Lima, Kilo Bravo está a 10 milhas e meia para a Duna, está autorizada a aproximação e ali. Boa tarde, Gol 238. 4206, ingresso via Juliette para o 02. Zero. Primeira nave que chamou, por gentileza, a mensagem vem intercortada. Zona 567, seu pushback será autorizado, porém tem uma aeronave da companhia no 04, que já solicitou anteriormente e está aguardando apenas a passagem de uma outra aeronave para iniciar. Está autorizado o seu push, vai aguardar para o táxi, ok? Salvador, 3297 para o táxi, e obede de 10-4, 4 horas na Romeu, Terra Galinha. Segue em frente, Índia e Alfa, no ponto de espera 118.995. O altímetro marca 1013, tem bom voo, 3297 para cá. Índia, Alfa, ponto de espera 118.6. 118.95 é a frequência da torre. Voo no 601 no condicionado, após a passagem do tráfego da retaguarda, autorizado por posto 04. Gente, após a passagem do tráfego da retaguarda, no 601 está ali no 10, chamar a taxa. Solo, Pixel 0 to 2, request push up back. Maintain position and wait, Portugal 022. Maintain position, Pixel 0 to 2. Tango Lima, aqui no Bravo, Passadona, localizador em aproximação para pouso, pistão 90, cheque o trem, chame a torre, 11895, Lima aqui no Bravo. Bravo, certo, muito obrigado, até mais, senhor. Boa noite. Boa. Quilo Quilo Lima, para sua informação, Charlie 402 está agora no INS da 10 a 3 milhas para passagem sobre o marcador externo. Prossiga para a rotatória, chame a torre 11895, solicitando instruções para pouso. Quilo Quilo Lima. Ciente, ciente do tráfego, chamar a torre 11895, Quilo Quilo Lima, obrigado, senhor. Modificar e solicitar a base pela direita da pista 97, Lima Quilo Bravo. Ciente, reporte quando pronto para modificação de regras. Quilo Bravo. Torre, Salvador, Papatango, Quilo Quilo Lima. Quilo Quilo Lima, chame na rotatória. Tráfego sentido oposto, tráfego vai abandonar a final da 10 em mais uns instantes. Reporte na rotatória. Reportar a rotatória, Quilo Lima. O Chanel 6259 decolado aos 32, chame o controle, 120.8. 208, excelente noite. Igualmente. Muito boa tarde, o Chanel 6259 do perfil Adael. Luciano 6259, este é o controle de Salvador, meu cordial, está em contato o radar. Gente, quanto possível, Dael, 6259. Após 2000, autorizado. Leda e após Leda, bridge. Ok, após 2000, direto Leda, 6259, após bridge. Autorizado pela direita, no 7, Lima Quilo Bravo. Ok, Lima Quilo Bravo, plano modificado agora aos 3-2, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda. E se de preferência faça uma base curta, o tráfego encontra-se aproximadamente 3 milhas no setor norte, passando através norte da torre. Lima Quilo Bravo, o vento para o cheque é 130 graus 8 norte. Bravo. Sejamento correto, chama para o posto no 612 quando totalmente pronto. 3-2. Bruno 940, pronto, cópia? Pronto, cópia, senhor. Autorizado Guarulhos, 360 nível, decola da 10, da Euleta Bridge. Onde intercepta peso Lula 6, prossegue. A Bravo até o Zulu 13. Aciona 5012, transponder 120, decimal 8, é a frequência do controle. Guarulhos 360, decolando a pista no 0 da El Meia da Trilha, posso prosseguir a primeira do voo na Meia, BHZ, Trilha, aciona 5012, controle 208, 194. O contagiamento está correto, me chama quando pronto para o próximo 020. Maravilha. Voo no 601 no pronto para o táxi, para a BG1 no 71. Estamos com 3 horas e 43 minutos de autonomia, alternando o caminho. Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro marca 1013, tem bom voo, gol no 601. Índia Alfa, ponto de espera 295, 1013 no 601, obrigado, até o próximo. Autorizado. Na 17, o vento é 130 graus, 10 nós. 17, prossegue saída Arbor. Após direto Vitória da Conquista, após decolagem direita, 5566, transponder 120, decimal 8, controle. 10 nós. A bordo, por gentileza. Tracionamento táxi, 118 decimal 95, altímetro marca 1013, tem bom voo. Após a rolagem do A321 da TAM, autorizado alinhar e manter o 10. Após a rolagem do TAM, 9601, a linha se mantém no 10. Johnny, Serra, Novembro, Evita, chame táxi. O Lima, Quilo Bravo, no solo 35, o senhor vai pra qual hangar? Táxi à direita, autorizado, táxi até Abaeté, Lima, Quilo Bravo, e ao estacionar, frequência livre. Boa noite. Quilo Bravo, prossiga. Ok, Quilo, Quilo Lima. Continue na final, pista 17 livre. Está autorizado o pouso. O vento é 130 graus, 8 nós. Quilo, Quilo Lima. Ciente, livre pouso para o Quilo Lima. Autonomia 3 horas, 32 minutos. Hello. Good evening, Condor 077, position 11, with information OCR request startup and push back, please. Condor 077, maintain position and stand by. Bono 567, prossiga com seus dados, por gentileza. 567, a bordo 185, alternado primário a Campinas, autonomia 0332. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. 1013, contorno pátio Índia Alfa, ponto 0.0.2.5, ponto Portugal 022, clear to push back and start up, come for taxi. Clear for push and start, call for taxi, Portugal 022. Condor 077, maintain position and wait because you have a craft behind of you. Expect to book a departure of the path transition and stand by for it to clear. On a 077, all in position, expecting Puka start as a transition, and we are requesting initially side level speed, please. Okay, I will contact the tip center about your flight level, okay? Maintain position and wait, please. Solo, Bono 238, gate 612, é pushback acionado. Sol 9238. 9238 autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Giro pushback 9238.